Boa tarde, primeiro sargento Mascarenhas se apresentando ao mais preocupado. Solenidade hoje, dia 31 de maio de 2018, feriado de Corpus Christi, às 16h05. Presentes na sala, soldado Guilherme Ribeiro e estagiário Amadeu Altafim. Promovido de hoje é o nosso estagiário Amadeu Altafim, que passou por 3 dias de estagiários passados por mim e pelo coronel Oliver Berrich. Bom, primeiramente, eu quero deixar para falar sobre o Mike. Estive com a palavra do RB. Bom, soldado Guilherme Ribeiro se apresentando. Agora exatamente 16h06. Bom, quando se trata do estagiário Amadeu, né, eu tive um tempo bem curto de convivência com ele. Porém, é notável que ele é um cara bem empenhado, um cara bem compromissado quando se trata de batalhão, e nunca vi ninguém dentro do batalhão falar mal dele. Então, ele realmente merece o mérito, né? E meus parabéns aí. Positivo, palavras aí do soldado BRV. Bom, agora estarei falando um pouco sobre o Mike, né? O Mike diferenciado. Ele, em seu período de estágio, teve 100% de aproveitamento. No primeiro dia foi passado pelo Manuel, segundo e terceiro dia por mim. Nesses 2 dias que eu tive experiência com ele, eu percebi a dedicação total dele, porque a grade de horário dele é diferente da dos outros marinhos. Então fica um pouco mais difícil. Mesmo assim, ele correu atrás. Hoje, por exemplo, eu não esperava que ele me chamasse de manhã. Ele praticamente me acordou pedindo para ser treinado. Eu nunca vi um Mike nenhum até 17 fazer isso. Mike nenhum de outro lugar. Eu já fui de outras organizações. E é o diferencial do soldado, o interesse e a dedicação. Quando se trata de interesse e dedicação, você obviamente chega mais fácil ao sucesso. Certo? Bom, perdão, eu tive um entrevista aqui em casa, mas vamos seguir. E não tenho queixas do Mike, positivo. O mesmo aí é Mike 5/, aprovado para soldado. Positivo, Amadeu. Agora você vai ler o nosso julgamento. Positivo, vou passar. Antes você se apresenta, tá? E leia o nosso julgamento. Os 4. Com a palavra. Estagiário Amadeu Altafim. Estagiário Amadeu Altafim se apresentando ao primeiro sargento Fernando Mascarenhas e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me a 17 BP, incorporando-me a 17 Batalhão da Polícia Militar. Não, 17 não. 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual é o que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nessa tradição a defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros todos os companheiros que me testemunham que posso chegar aonde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 BPM. Errei um pouquinho, mas é... Palmas. Bom. Entregando aqui a patente de soldado a você, tá? Parabéns, são poucos que chegam na patente de soldado, tá? 99% dos estagiários que entram aqui são exonerados pela inatividade. Eu canso de falar isso, mas mesmo assim repito toda a solenidade. É necessário que tenhamos interesse, é necessário que sempre sejamos dedicados, certo? Parabéns, Amadeu, que você possa chegar a aonde eu cheguei com o desenvolvimento. Você possa ser um sargento, você possa ser um tenente, você possa ser um capitão, um major, um tenente coronel, até coronel. Eu dependo de você e do seu líder. Parabéns, seu lindário, na liberdade.